Caramba Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Vamos aqui para as apresentations, isso mesmo. Quem vai apresentar aqui primeiro, por favor, Tute, se apresente para a galera. Opa, galera, 49º, caramba, agora, pertinho dos 50, só para vocês, cara. Isso, faltando depois desse já é os 50, agora você vê que maravilha, eu não editei nada até agora, mas enfim, não se preocupe. E Rafa também aqui conosco. Bom, galera, chegando o Cast 50, eu estou cada vez mais empolgado, mais feliz. Caraca, mano, vai ser sensacional, sensacionations. Esse a gente talvez dê alguns spoilers pra você de que vai ser. Brinks não vamos dar não, vamos deixar vocês curiosos, que a gente não é homem de dar nada não, rapaz. Ficar dando dica aí, nada disso não. Enfim, isso mesmo, galera. Caramba, Cast 50 chegando aí para abalar as estruturas. Isso mesmo. Chegando para lá. E aguarde, galera. Falta só, sei lá, 7 dias e você. Dependendo do dia que você tá vendo, cara. Né? Então, 7 days! Você vai estar curtindo o Caramba Cast 50 em breve, enfim. Bom, mas então vamos para os nossos queridos comentários. Isso mesmo. A galera foi lá, comentou bonito. E vamos ver aqui. O primeiro comentário, o comentário do Ranieri. Ele falou: fala, galera, beleza? Pô, adorei o tema, até mesmo porque eu adoro quadrinhos, é uma coisa de família e tal, sabe? Mas enfim, poxa, vocês falaram muito bem, mas um que vocês citaram, o Justiceiro, pô, o primeiro filme não faz jus algum ao herói, mas tem um outro filme menos conhecido, que é o Justiceiro 2, que porra, é sanguinário, ao extremo, saca, e ficou muito melhor. Bem, sobre o Batman, adorei os dois últimos filmes. Superman, o retorno à merda, porque o Superman nunca sairia da Terra, porque ele já sabe que viraria um caos. E Iron Man, fode-se demais. E se o filme dos Vingadores ficar bom, vai ser show, né? Bem, o novo que eu quero ver é o Besouro Verde, que deve estar muito bom. Bem, já falei demais, desculpa. Mas adoro esse tema. Aí, abraços a todos. E Douglas, faça mais casts. Mais casts, sou seu fã. Falou, galera. Isso. Ele estava comentando que eu justamente tinha falado sobre o Justiceiro, que eu não tinha visto o quadrinho e eu achava o Justiceiro meio fraco, assim. Tipo, ele não era, não peitava assim, não era sanguinário, agora ele falou. Ele falou aqui que o 2, realmente o 2 é sanguinário, que o primeiro realmente não é tanto assim. Mas enfim, valeu aí pelo comentário aí, esclareceu a minha dúvida e a dúvida de outras pessoas que estavam escutando caramba aí também. Enfim, próximo comentário. Próximo comentário é do João Michael, é o John Michael. É Michael ou é Michael, cara? Acho que é Michael mesmo. Então tá, João Michael, John Michael comentou aqui. E aí, pessoal, já acompanho o podcast há um tempo, mas só comentei agora porque vocês esqueceram de falar de Scott Pilgrim contra o Mundo. Realmente eu esqueci de falar, mas eu conheço, cara, é genial, HQ. Uma das melhores adaptações de HQ da história. Continue assim, o podcast de você é uma das poucas coisas boas que tem pra fazer domingo. Aliás, o que aconteceu com a Verde e a Carol? É isso que todos nós nos perguntamos. O próximo comentário é do AK Barbosa, AK Barbosa, sei lá. Daí, galera do caramba, curto muito o cast. Já ouvi todos, desde os primeiros. Não. Já ouvi todos, menos os primeiros. Vocês esqueceram. Siga esse exemplo. Né? Vocês esqueceram de comentar sobre o Kick-Ass, que eu achei uma adaptação genial para filme. Valeu aí, galeras. Abraços. Isso, Kick-Ass. Foi outra que a gente esqueceu que é genial. Eu tinha anotado pra falar do Kick-Ass, só que eu esqueci na hora, mas enfim. Mas é difícil também, muito tema, né? Foi muito, nossa, muito tema mesmo. Isso, mas foi lembrado aí pelo Akbar Bose, Kick-Ass. Enfim, próximo comentário é o do Sakaro. Ele falou: olá, pessoal do caramba, estive bastante ausente em ouvir vocês, porém hoje tive uma overdose drástica e ouvi todos. Caraca, saiu do computador torcendo, né? Cara, assim, eu teria uma overdose, literalmente mesmo. E eu não me aguento de... me ouvi tanto tempo assim, mas... É. Ele falou: vocês não comentaram, mas parece que terá o filme do Thor também. A gente comentou... A gente comentou sim. Né, no finalzinho a gente falou de todos os filmes que tá vindo aí, que é Thor, os Vingadores lá, o que mais que a gente comentou? Do Homem-Aranha também. E do Capitão América. Capitão América. É porque acho que ele já deveria estar tão cansado de ouvir a gente que já tava. É, desligou o cérebro assim. É, velho. Acabou. A gente queimou todos os neurônios do cara, velho. É, a gente falou, bem no finalzinho mesmo de Thor. Que é dos filmes que estão vindo por aí também. Muito loucos. Isso. Aí ele falou que é do Thor. O que deve ser muito interessante se colocarem todo o poder do super-herói. Que esse super-herói tem nesse filme, porque o Thor é o único que consegue peitar o Super-Homem de igual para igual. Claro, né? O Thor é um deus, filho de Odin, deus nórdico. Bicho, eu tenho lamareta, meu irmão. E o próximo comentário? É do João. O João, não o John Michael, o João John Paulo. Opa, galera do caramba, muito bom o cast. Eu não curto muito filmes que vieram de HQ. Não porque eu não goste, mas por não ser tão fanático por super-heróis e coisas do tipo. Mas vi e gostei de alguns, como por exemplo X-Men, Homem-Aranha e Batman. Abraço aí. Então, galera, também tem um recadinho pra dar aí. Vocês perguntaram sobre Portal Caramba e tal. Portal Caramba voltou. Nós postamos um vídeo recentemente aí, eu e o Octa. A gente fez um vídeo de reapresentação, né? Pra segunda temporada do Portal Caramba, a gente vai estar tentando postar um vídeo semanal ou de 15 em 15 dias pra vocês, certo, galera? Então olha lá, Portal Caramba no YouTube é nóis, que tá! Isso, maravilha! Começou a chover aqui onde eu moro, uma coisa linda. Se você escutar algum chiado no fundo, vai chover. Não se preocupe porque aqui está chovendo, enfim, porque está chovendo em tudo quanto é lugar. É assim, é um calor infernal. Com aquela chuva torrencial à noite. É uma coisa legal isso. Isso está acontecendo em todo o Brasil, então não me culpe por isso. Culpe a São Pedro ou outra coisa divina. Mas enfim. Culpe o mundo, sei lá. Culpe o mundo que está atrapalhando a gravação do Caramba Cast, essa maldita chuva, mas enfim. Bom, galera, vamos para o nosso querido tema de hoje. Isso, o último tema antes do Caramba Cast 50, que é hoje sobre feriados inúteis. Isso, aquele feriado que tá na sua folhinha lá do calendário, que ele não serve pra merda nenhuma. Mas enfim, vamos comentando sobre esses feriados ridículos. Por favor, Tute, qual o feriado mais ridículo pra você? Caraca, cara, tipo, antes de qualquer coisa, a gente vai citar profissões e tal, que não desmerecendo essas profissões, mas simplesmente porque é uma parada inútil, cara. Mas tudo bem, cara, 15 de abril, o dia do desarmamento infantil. Amigo, você vê o seu preminho de 5 anos andando com uma Glock no bolso, cara? Você não vê. Cara, pra que um dia do desarmamento infantil, cara? Sério mesmo, cara, tipo, nossa, não, calma aí, galera. A gente tem que tirar um dia aqui pra poder tirar a arma da mão das crianças, beleza? Então tá combinado que 15 de abril, nenhuma criança vai andar com Glock, nem nenhum tipo de arma no bolso. Valeu. Isso, e nem aquelas arminhas de brinquedo, aquelas balinhas, lembra? Aquelas balinhas, você não pode andar com aquilo. Ué, aquelas de bola de bola com a pressão, né? Ei, nossa, essa era muito louca, as de pressão. Era que essa aí deixava roxão na barriga das pessoas. Essas eram as melhores. Agora, outra coisa também de feriados inúteis que eu acho são aqueles feriados que caem no sábado e no domingo. Isso é uma coisa, ele é inútil por si só, porque ele cai no dia que é porra, não precisa de um feriado no final de semana, meu amigo. Coisa triste. Mas... É, não, cara, tipo, a pessoa espera cair um feriado na quinta, porque ela não tem que nem trabalhar ou estudar na quinta e na sexta, e aí acaba que o feriado cai no sábado. E, amigo, você já tá. Você não tem que fazer nada no sábado. Isso. Se eu não me engano, foi ano passado. Ano passado, a maioria dos feriados caiu no sábado e no domingo. Todo mundo ficou revoltado da vida. Mas enfim, porra. Aí esse ano agora está caindo mais na segunda e terça-feira. Ou seja, fudendo com a semana legal. Mas enfim, outros feriados também inúteis. São aquele, por exemplo, tem o dia da criança e tem o dia da infância. Tem o dia do adulto, o dia mundial da juventude, o dia do jovem, o dia do jovem trabalhador. Sério, cara, toda faixa etária você vai ter um feriado maravilhoso. Não, ainda tem o dia 21 de setembro, que é o dia do adolescente. Pra você ver. Ou seja, cada fase da sua vida você vai ter um feriado pra você. Não se preocupe que falta de feriado pra você não ter. Ou seja, cara, Sério, tipo, vendo assim todo dia motivo pra você ganhar um presente, saca? Tipo, ah não, porque, meu, hoje é dia do... Hoje, gravação do caramba, dia 3, é dia do meteorologista. Oh, beleza, galera. Meu primo é meteorologista, então eu mereço um presente, sabe? Isso. Vai ser assim. O dia do jovem é o que tem, mais feriado. Dia da juventude e dia do jovem e dia do jovem trabalhador. Se você é desempregado, você não tem... Tem dois pra você ainda. Os outros tem três, se você trabalha. Mas, enfim... Né? Não, legal, é o meu aniversário, 27 de setembro, depois eu deixo meu CEP pra vocês mandarem presentes. É... Que, cara, tem o dia do encanador, tem o dia de São Cosme e Damião, é o dia do... Não sei, é o dia o quê do turismo? Calma, dia mundial do turismo e dia nacional do idoso. Ou seja, se eu for encanador velho e já tiver estudado turismo, eu vou ganhar doce e presente tudo de uma vez, né, cara? Eu gosto do dia do meu dia. O que que tem no seu dia? É dia da abertura dos portos. Que é. Isso me torna um novo King Size, meu amigo. O Alexandre Santos Lima não é nada. Eu sou o novo King Size das terras de Brasília. É isso. Por mais que aqui não tenha porto. Eu sou... Não, dia 6 é dia da gratidão, velho. Tipo, porra, todo dia da gratidão, velho. Você tem que agradecer a pessoa por alguma coisa. É, tipo, muito inútil essas paradas, velho. Sério. Dia da gratidão, tu. Tipo, eu só vou te agradecer hoje porque hoje é dia da gratidão. É, não, tipo assim, ah... Ô, cara, me empresta R$2. Ah, tá aqui. Porra, cara, obrigado mesmo. Muito obrigado, cara. Por que isso? Ah, não, é que hoje é dia da gratidão. Valeuzão, cara. Seria meio assustador se, por exemplo, dia do fotógrafo. Pô, os fotógrafos são uma profissão considerável e tal. Dia 8. Mas imagina, sei lá, se saísse lá na rua lá e tinha um monte de galera com uma câmerazinha assim. Tira um monte de foto de você e tu. Que porra é essa? Dia do fotógrafo, mano. Entra no clima. Dia do astronauta. Tem um bicho lá fora assim. Dia da saudade. Um monte de gente chorando na porta da casa. Né? Dia da saudade, cara. Hoje é dia da saudade. Ah, mas eu tô com muita saudade. Pô, mas a gente se viu ontem. Não, mas é porque hoje é dia da saudade. Tipo, agora, feriado mais inútil do que esse não existe, que é o carnaval. Vou contar até um agarfe que aconteceu nos bastidores do caramba aí pra trás. Vocês até devem ter percebido isso. Que o nosso cast sobre carnaval foi em fevereiro. Por quê? Porque em fevereiro é carnaval, sim. Justamente tem aquela música, é fevereiro, tem carnaval, mas enfim... Fevereiro, tem carnaval. O carnaval desse ano, o carnaval desse ano não foi em fevereiro, vai ser agora em março. Mas que merda foi que aconteceu? Que eu, sério, eu até estranhei, eu tava contando, beleza, agora fevereiro vai ter um feriadozinho maravilhoso. Não, vai ser em março, por que que aconteceu isso? Cara, eu não entendo, tem umas paradas que eu não entendo que dia que é, sabe? Tipo, dia, festa, dia de São José, que se comemora a festa junina e tal. Não, não sei se é de São José, acho que sim, não sei. E tipo, tem dias, tem anos que é dia 22, de vez em quando é dia 24, eu não entendo, cara, é tipo carnaval. Porra, define um dia, cara. Eu acho que os únicos dias que deveriam ficar são os dias históricos. Acho que os dias históricos são bem importantes. Mas tem alguns dias, dias assim costuma ser bem inútil, né, porra? Todo dia, pô, se eu trabalho aqui no Caramba Cash, pra mim todo dia é dia do Caramba Cash, meu amigo, porque é o que eu faço, entendeu? Porque, poxa, sei lá, dia 1 de... Todo dia você tem que comemorar o teu dia, mano, agora tu vai ficar, porra, hoje é dia 7, dia do gráfico. Hoje é dia do zelador, hoje é dia 9, 9 de fevereiro. Eu só vou falar com o meu zelador hoje porque é o dia dele, mano. Senão eu não ia falar. Fala, ô Nogueira, parabéns aí, mano. Teu dia. Quando passar, eu deixo um pãozinho aí, ó, um pingado pra você, mano. Não... Que bosta. Dia da amizade, é o único dia que você tem que falar com o seu amigo, cara. É, dia da amizade. Ele fala, ô, tudo bem? Mas muito tempo que a gente se falava, né? Porque é dia da amizade, né? Não... Tem que demonstrar importância. Porra, dia 10 vai ser dia do telefone, gente. Tipo, caraca, dia do telefone. Porque, tipo, tem dias que é dia de não sei o que lá e a pessoa deixa de fazer a coisa, de usar a coisa ou fazer. E tem dias que é dia da parada e a pessoa só faz isso, saca? Dia do telefone você tem que deixar de usar o telefone ou você tem que usar o telefone? Não, tipo, o que acontece com isso é igual o dia do trabalho. dia do trabalho. Você tiver trabalhar mais do que você trabalha normalmente. Não, hoje é dia não, do trabalho e você folga, velho. É, dia do trabalho e você não vai trabalhar. Que porra é essa? Primeira, o feriado mais inútil. Feriado não, né? O dia mais inútil é o dia da mentira, velho. Por que, que tem o dia da verdade, então? É, não, é o dia que você vai falar assim, não, desculpa, o filho não é seu. Bom, também vou te contar, é... Assim, pai, eu sou gay. Para dessa, você tá espalhando, né, cara? Não. Ah, que... Eu era muito idiota quando chegava na sala e falava, ah, ganhei na loteria, sério. Não, 1º de abril! Aff, não. 1º de abril, muito mongol, velho. Sério. Dia da voz, velho. Dia 16 de abril é dia da voz, mano. Que bosta, velho. Dia da voz, velho. Não, dia 13 é dia do office boy, velho. Quando passar de... Quando... Pense você que mora aí em São Paulo aí, tem muito office boy. Dia 13 de abril, pega leve com ele. Quando ele passar com a buzininha, pensa. É o dia dele, entendeu, cara? Ele tá comemorando o dia dele, entendeu? Olha, dia 12 é um dia super importante. É o dia do obstetra. Olha que legal. Não, e... Calma, cadê que eu perdi? Ah, dia 23 de fevereiro é o dia do rotariano. Pra quem não sabe, é simplesmente... O cara que mora no Rotary... Mora onde? No Rotary Club. É, tipo, porra, cara, maneiro, Rotary Club. Porque todo mundo é rotariano, cara. Lógico. Agora, um dia, sei lá, não sei, eu não comemoraria esse dia, cara. Porque, coitado da pessoa, dia 13 de dezembro, que é dia do cego. O cara tem um dia que ele não vai ver esse dia. Coitado, que maldade, cara. Que maldade. O mais irônico é que no mesmo dia, dia 13, é tanto dia do cego quanto dia do órtico. Ou seja, o que enxerga vai falar porque não enxerga que é dia dele também. Coisa linda. Olha só, é seu dia, tá vendo? Dia 5 é dia da comunidade, mano. Será que o carnaval tinha que ser dia 5, né? Porque o bicho chegava lá e falava, ô, comunidade! É dia do Orkut também, né? Dia da comunidade. As comunidades do Orkut vão ficar uma maravilha esse dia, então. Pipocando assim... Pô, não, tem. Dia 4 de abril é dia nacional do Parkinsoniano. Ou seja, o cara vai pegar o calendário tremendo, você não vai conseguir ver a data. Coitado. Sabe que é o dia dele. Dia 3 de maio é o dia do sertanejo. Mano, imagina se todo dia você tivesse que viver o dia, por exemplo. Dia 3 é dia do sertanejo. Você ia acordar com o despertador galope! Aí você ia acordar, sei lá, e pegar a bisteca e colocar no prato. Botar o seu chapéu, o capim na boca e sair pra faculdade. Faculdade da roda. É o motorista do ônibus tocando lá pra você. Dia 7 de maio é dia do silêncio. É, ou seja, só dia 7. A gente pode continuar falando. É. Vamos fazer silêncio só dia 7. Imagina, dia 10 de maio é dia da cavalaria. Tu sai de casa, tem um monte de carro. Isso, olha aqui, dia 9 de setembro, dia da velocidade. As parabéns, multas, Flash. As multas de trânsito vão vir alto nesse dia. Qual que é o dia aí? Dia 9 de setembro. Pô, é aniversário do meu pai, cara. Aí. Olha aí, pai, seu pai é tipo, e aí, Tucci, tudo bem? Como é que vai? Vai. É o Galvão agora. E olha que meu pai gosta de correr, cara, olha que legal. Então, galera, hoje nós estamos começando a nossa aula dia 9 de setembro. Boa tarde, pessoal. A gente está terminando a nossa aula dia 9 de setembro, porque hoje é o dia da velocidade. Então, vamos lá, que eu tenho outra aula pra dar, hein? Dia da homeopatia, cara. Você que é homeopático, tá no hospital, só quer sair do hospital, sinto muito, mas hoje é seu dia, cara. Então vamos comemorar mais uma vez. Isso. Outro dia legal também é dia 26 de setembro, mas que maravilha. Que é dia de quem? Dia do surdo. Parabéns. Do surdo. Quê? Do surdo. Quê? Dia do surdo. Quê? Hoje é o seu dia, quê? Dia 26, galera. É dia da vovó. 26 do quê? De julho. Ah, dia da vovó. Ô, vovó. Dia 29 é dia do telefonista. Fala bem assim. Ligar lá pra telefonista e falar, olha, parabéns. Hoje é o seu dia. É só isso que eu queria te falar. É, não. Alô, é, senhor, quer ligar para onde? Não, só queria te dar os parabéns, porque hoje é seu dia, tá bom? É, dia 9 de junho é dia da imunização, porque os outros dias você não precisa de imunizar. Tá? Vamos meter a lula. Pera aí, vendo. Dia 10 é dia da artilharia, né? Dia 10 de junho. Pô, maneiríssimo isso. Ó, dia 1º de agosto é dia mundial do selo. Você vai ver um monte de gente dando selinho na outra. É, é isso aí. É isso, ó, esses jovens liberais agora interpretam tudo como motivo para beijar. Lógico. Dia 31 de outubro, gente, muita calma, não é dia das bruxas. É dia mundial do comissário de voo, cara. Aquele cara que levava aquela Coca-Cola sem gás pra você, aquele saquinho de amendoim. É o dia dele, cara. Deus parabéns pra ele. Aquela barra de cereal lá, coisa do. Aquela barra de Nutri. É. Dia 12, de bacana, dia nem pra ser de chocolate. É dia da criança, dia 12. Dia 12 é dia da criança. Cara, que de inútil, né, velho? Só pro seu filho te fuder, velho. É. Só pro seu filho, toda merda que ele fizer assim, não, mas é dia da criança. É. Isso, aí pra ele te arrebentar duas vezes, dia 24 de agosto é dia da infância. Puta que pariu. Não, você não teve infância ainda, tenho... você tá tendo. Você comemora essa porra quando você for lá, velho. Fala mesmo. Tô lendo, meu senhor. Dia 2 é dia nacional do samba! De dezembro, ou seja, tem dois dias pro carnaval, uma coisa linda. E um dia pro samba. E o dia 9 de dezembro é o quê, Tuti? Dia 9 de dezembro, alcoólico recuperado. Caralho, dia 9 é uma desgraça, né? Olha só, é dia do fonoaudiólogo da criança especial do alcoólico recuperado, velho. E no fononiólogo. É, sério, cara, esse dia não, tem que fazer uma varredura nesse aqui, melhorar esses dias aí, porque tá triste, né, mano? Dia do órfão, cara. Porra, cara, coitado. Não, tipo, é um dia. Parabéns, hoje é o seu dia, é o dia do órfão. Cara, o pior é que é véspera de Natal, cara. Isso que é triste. Dia do vizinho, isso. 26 é dia da lembrança, e tá lá o Kaiser pensativo. O que que foi? Não, tô lembrando, né, bicho, hoje é um bom dia pra isso, sabe? Como é? Que saudade daquela época. Eu não lembrava desse dia da lembrança. Caralho! Nossa senhora! Aí dia 28 é o dia do salva-vidas, que aí ele já fica ligado pra quando tiver o Réveillon, a galera que for dar os seus pulinhos, se afogar, ele vai lá e salva a galera. Justamente. É dia 26, dia 26 a galera lembra que é um dia depois do Natal, a galera bebe e se afoga, salva a vida, salva, né? Nossa, ficou horrível, né? Que isso, cara. É dia do soldador, dia 26 de setembro, que legal. Pô, aquele cara lá que... Não, tem o dia do metalurgista, né? Aquele cara lá que mexe com aço. Fez tudo pra que tivesse tudo o aço direitinho. Pô, o cara merece o dia dele, né? Dia 5 de setembro é dia da Amazônia. A Amazônia está em foco. Não, quer dizer, a Amazônia está em ferro. Caralho, foi boa demais, né? Tuti, seu dia. 19 de agosto, dia do artista do teatro. Uau, que lindo, hein, gente? Dia do artista. Dia 16 ainda é dia do filósofo, né? Não, dia 15 é o melhor. Sabe aquele cara espinhento, metido a bombado, que acha que pega geral, mas na verdade ele sofre de solidão? Então é o dia do solteiro, gente, dia 15 de agosto. Coisa linda, cara. Olha aqui, cara, eu encontrei outro dia... Nossa, não, vou repetir então todos pra vocês. Dia 30 de março, dia mundial da juventude. Dia 13 de abril, dia do jovem. Dia 22 de setembro, dia data da juventude do Brasil. E dia 24 de abril, dia internacional do jovem trabalhador. Cara, são 4 dias pro jovem, cara. Uma coisa linda isso. É porque o jovem merece muitos dias, né, galera? Porque é o jovem, né? Jovem é o futuro do Brasil. Então a gente tá fudido. Dia do bibliotecário. Coisa linda. É o dia do carpinteiro, que na minha opinião não tinha que ser dia 19 de março, mas sim dia 25 de dezembro. É verdade. Ok, tem aqueles dias também que você não sabe pra que serve. Tipo, dia 8 de agosto é dia do paroco. O que que é paroco? Deixa eu procurar, velho. Se paroco for uma parada pornô, eu vou ficar muito decepcionado, velho. Não. É presbiterio. é o presbítero da Igreja Católica, responsável por administrar uma paróquia. Isso. Ah, claro. Claro. Você nem sabia o que, que era, o cara tem um dia pra ele. Sabe o tiozinho que ajeita a paróquia no catolicismo, na Igreja Católica? Então, tipo o cara... Coroinha, né? É, tipo coroinha. É o acima do coroinha. Dia 23 é Dia Nacional da Educação de Surdos. Isso, é aquela coisa que você nem sabe o que é, ele tem um dia pra ele. Você, igual dia 11 de novembro. Cara, dia 15 é dia do desarmamento infantil, velho. Dia 15 de abril. Tô impressionado com isso, velho. Né, cara? Me dá tua arma aqui, criança. Hoje é dia 15 de abril. Hoje é 15 de abril. Me dá sua arma aqui. Me dá. Filho, eu já falei pra não pegar essa arma. Hoje é dia 15. Poxa. Tá bom, pai. Vergonha. Igual a gente fala, dias que a gente não sabe nem pra que serve, o cara tem um dia pra ele. Igual dia 11 de novembro, é dia do soldado desconhecido. É claro. O cara nem é conhecido, ele tem um dia pra ele, cara. Coisa linda. Hoje é dia do soldado desconhecido. Você é soldado desconhecido? Sim, qual é o seu nome? Meu nome é Rafael. Você não é mais conhecido, hoje não é mais teu dia, otário. Sabe aquele cara que faz aquele comercial pra você entrar no exército? Então, é o dia dele, cara. Ninguém sabe quem ele é. Dia do cliente, é dia 15 de setembro, gente. Hoje, porque é o seu dia, hoje é o dia do cliente, eu vou fazer uma promoção pra você. Então todo dia é dia do cliente, né? Não, o cliente tem sempre razão, gente. Dia do alfaiate, dia 6, cara. Dia 10 é dia do trigo, velho. Dia 10 do? Novembro. 10 de novembro, dia do trigo, cara. Não, dia 12 de novembro é dia do supermercado, velho. Olha. As pessoas entram no supermercado sorrindo, todo mundo alegre, comemorando, dançando. Dia da liberdade de pensamento. Pois é, que os outros dias você tem que ficar, ó, na tua, hein? Você não pode pensar em nada. Você não pode pensar no outro dia, você só pode pensar nesse dia. Não. Olha a coisa inútil. Ó, dia 29 de setembro. Setembro. É dia do petróleo. Mas dia 3 de outubro é dia do petróleo brasileiro. Lógico, cara. Tem que ter especificação do negócio. Ou melhor, dia 4 de outubro é dia do barman. Agora eu quero uma coisa, por exemplo. Se a gente, por exemplo, o dia do trabalhador a gente não trabalha. E o dia do gari, o gari não vai trabalhar também? Então quer dizer que no dia da cruz, então, uma galera tem que tirar a cruz da igreja. E no dia do cego, o cego tem que enxergar. Tipo isso, é porque no dia a pessoa não faz aquilo, né? Que a gente tem tá o dia vendo. Do cast ruim, não, velho? Pô, a gente podia inventar. Ó, semana que vem, hein? Se liga, hein? Dia 3 dia do 3. Dia 13 do 3 vai ser o dia do cast ruim, que não vai ter um cast ruim. 13 de dia 6 de março é dia do cast ruim, já que não tem dia mesmo, a gente coloca aí. Vamos ficar ligados. Dia 13, vamos ficar ligados. Então, ó, galera. Porque até hoje, até o dia 13, nunca teve um cast bom ainda, cara. Mas aguardemos. Pra você que pergunta, aí, que dia é o dia do caramba? Vou responder pra você, ó. Vai completar um ano de caramba. Vamos fazer até festa aqui, vamos contar com a ajuda de você. Que eu vou explicar como vai ser o cast especial de um ano. Que a gente faz aniversário no dia 4. De abril, viu? O Dia Nacional do Parkinsoniano. Geral tremendo aí nas cadeias. Vamos aí com a mãozinha tremendo. Dia 4 de abril é dia do caramba. Iremos fazer aniversário no dia do Parkinsoniano. Esse é o cast do humor negro, velho. Que coisa linda. Não. Dia da água, dia mundial da água. É o dia que você não vai beber água, hein? Tá ligado? É verdade. Mas eu preciso. Não. Hoje é dia da água, você esqueceu? Porra, até pra quem coleciona selo e é brasileiro, dia 5 de março é o dia do filatelista brasileiro. A arte de colecionar selos. Eu desmatar essas pessoas, porque, cara, vai colecionar selo lá na puta que te pariu, meu amigo. Deixa eu ver o que mais. Dia da latinidade. Os latinos se reúnem. Hoje é. Caralho, até o latino tem um dia, velho. Caralho, velho. Né? O enfermo tem dia. Dia 14 de janeiro, dia do enfermo, e dia 11 de fevereiro. Pra lembrar que o cara é doente. Isso, né, e dia 11 de fevereiro tem o Dia Mundial do Enfermo. Você tem o Nacional e o Mundial. Pra você lembrar duas vezes que você é doente. Isso. No mundo e no seu país. Distraído, né? Lendo o seu livro e fala assim: pô, parabéns, Dia do Enfermo. Aí passa alguns tempos aí. Parabéns, o Dia Mundial do Enfermo. Sacanagem, né, velho? Caralho, as pessoas que inventam esse dia, cara, só pra fuder com os outros, né? Véi, dia 20 de junho é dia do revendedor, velho. Porque não bastasse ter o dia do vendedor, ele tem que revender um dia, velho. Ou seja, Patrícia é o dia dela, né? Revendedor do dia. Ai, baixinho, tinha que ter o dia mesmo. Tinha que ter o dia do cast dos filhos da puta. Não, todo domingo é dia de cast ruim. Todo domingo. Dia. Não, mas dia 17 de setembro é dia da compreensão mundial. Então compreende. Hoje, eu te entendo, cara, eu te entendo. Pode ter sido pior. É. Não, dia da compreensão mundial. É o dia que todo mundo vai revelar seus segredos mais profundos, né, cara? Tipo assim, não, cara, porque teve uma vez que eu caguei no seu banheiro, não dei descarga. Não, tudo bem, eu cara. Eu compreendo. Eu compreendo, cara. Teve uma vez que eu roubei dinheiro de você. Não, tá tranquilo. Tipo, eu compreendo. Pô, cara, que assim, eu matei sua irmã. Não, tudo bem, cara. Compreensão. Que horror. Dia 5 de maio é dia de Rondon. O que é isso? Marechal Rondon. Ah, porra, mas podia colocar o Marechal aí, né, velho? Agora, dia 15 de outubro é dia do normalista. Tá, normal, né, velho? Normal. Dia 10 de julho é o quê? É o dia da pizza. É o único dia que presta no ano inteiro, gente. Isso, dia da pizza. Estamos no dia da pizza também, tá aquele calor. Pra mim, se minha mãe deixasse, dia da pizza era de todos os dias, velho. Pois é. Dia 8 é dia do panificador, né, cara? Você que tá aí na padaria amassando pão. Poxa, hoje, cara, parabéns. Isso, você tá amassando o pão, queimando a rosca, coisa linda. Isso aí. Hoje, dia 16, é dia do repórter. Falando em repórter, eu tava vendo um vídeo no YouTube muito engraçado. O cara falando bem assim: e os problemas do governo, não sei o quê. E falou: caralho, a batida ali. Eita porra, já viu? Caralho, a batida ali. Ele fala de jeito. Ele tá falando assim, ele estica a cabecinha pro lado assim e fala: caralho, a batida ali. Eita porra. Esse vídeo é muito engraçado, esse repórter aí, bota aí. Vou botar, tá colocando embaixo também. É. O que mais? Oh, e agora os dias vão ter que se atualizar, né, cara? Porque com tanta mudança assim na vida das pessoas, vão ter que criar dia do Twitter, dia do computador. Já tem dia da comunidade, que é do Orkut. Já tem dia da comunidade. A galera fala que é dia da comunidade da favela, mas eu tô ligado que inventaram pro Orkut. Tem o dia do propagandista. Aquele cara que fez comercial do Metamucil e que sua barriga sente que alguém está por perto, é o dia dele morrer. Isso. Tem dia do gaúcho também, só porque o cara tá jogando no Flamengo e já estão achando um dia pra ele. Enfim, brincadeira. Nossa, Brinks. Dia 23 de abril é o Dia Nacional da Educação de Surdos. Aquele surdo mal educado que arrota na sua casa, cara. Dia 23 é o dia de ensinar ele a ter uma forma de educação. Porra, cast humor negro. É, cara, de total. Triste. Tem, deixa eu ver, é o dia do contador, né? Aquele cara que faz seu imposto de renda. Esse sim merece. Dia Mundial do Tradutor. Agora, depois, acho que daqui a alguns anos não vai ter mais nenhum, porque Google Translate tá chegando aí, né? Vamos lá, dia o que mais? Aí tem também dia 22 de abril, dia da comunidade luso-brasileira. Aí você entra nessa comunidade do Orkut esse dia, né? É a comunidade luso-brasileira, né? Comunidade em que os brasileiros e os portugueses compartilham seu espaço. Isso, você entra na comunidade lá. Dia do goleiro, parabéns, Bruno. Você que tá na cadeia, dia 26 é seu dia. Isso, tem dia do preso também, hein? Não sei que dia é. Porra, Bruno já tem mais motivo pra comemorar. Falta só o dia do assassinato, estupro e enterramento da própria mulher. Isso, dia do que o cara deu a mulher pros cachorros, também deve ter aqui também. É? Porra, negro a gente nunca mais. Não, melhor, dia 8 de maio é o dia da vitória. Só falta agora o dia da derrota também, né, galera? Dia do loser, coisa linda. Dia do loser, parabéns, oh. Mano. Hoje é o seu dia, dia do perdedor! Parabéns, cara, hoje é o seu dia, sério? É, dia do perdedor, pá! Não, tá, cara. Se fudeu, otário. Que horror. O Caramba Cast tá incentivando o bullying. Já não é a primeira vez. Cara, a gente tá incentivando tudo, cara. A gente tá incentivando humor negro, preconceito, bullying. Cara. Dia 20 de agosto é dia dos maçons. Dia daquela pessoa que você não sabe o que, é que ela faz. Que ela... O que eles fazem no dia dos maçons, então? Não, velho. Mas maçom é tipo, pô, não pode falar do dia dos maçons. Eu acho que o dia dos maçons é perigoso. Pode nem falar a palavra maçom no dia do maçom. É, velho. Fala não, vamos encerrar o cast logo, velho. Ficou perigoso. Porra, não, ficou perigoso agora. Desculpa aí, maçom. Sério, se você estiver ouvindo, desculpa aí, galera. Desculpa não, cara, sério, para. Isso, mas enfim. Mais algum dia, galera? Cara, tem vários. Dia tem. Todo dia tem um dia. Todo dia. Pra deixar bem dia, claro. Todo dia de... é dia. A gente podia falar dia do dia, sei lá, né? Né, o dia do dia agora, então vamos ver um dia que não é dia. Dia do dia de alguma coisa. Dia 4 de setembro vai ser o dia do dia, beleza, gente? Isso aí, dia do dia. Podia inventar o dia do contra, né, cara? Assim como visto no Bob Esponja. Galera. Mas é isso. Mas enfim, galera, vamos terminando o nosso cast por aqui de... feriados inúteis, dias inúteis. Se você acha um dia inútil, por favor, diga nos comentários qual o dia para você mais inútil desse ano todo. Beleza? Vamos todos para... os domingos do ano. Isso. As segundas são mais tensas. Né? Bom, mas enfim, vamos para os nossos queridos, as queridas conclusões. Por favor, Rafa. Cara, eu acho que é muito inútil isso, velho. Muito inútil mesmo. Os dias de algumas coisas, só os dias históricos que eu aprovo. Muito ruim, velho. Isso. E tu, cara, acho que todos os dias, no final das contas, de tanto que ele te esculachou aqui os dias, acho que todos os dias são inúteis, né, cara? Mas são úteis para a nossa vida. Isso. Mas enfim, galera, isso daí terminando o cast de dias inúteis aqui, feriados inúteis. Não esqueça, Caramba Cast 50, próxima semana agora, já, não tem que editar, tem que correr para mandar para vocês. Esse vai ser o único dia não inútil do ano. Isso, tá muito foda o cast. E também dia 4 de abril é aniversário do Caramba Cast. E eu vou adiantar para vocês que eu vou precisar da ajuda de vocês. É o seguinte, mas não para agora, ainda vai ter o Cast 50, vocês vão ouvir, vão comentar, mas lá para frente, pro Cast perto do dia 4 de abril, da semana do dia 4 de abril, você vai dizer qual frase, ou qual palavra, ou quem te marcou. Melhor momento. É melhor momento. Quem te marcou. Isso. Se foi o Tucci, se foi o Rafa que te marcou lá no fundo. Qual foi Que horror, cara. Sou cara comprometido, bicho. Ou qual foi o melhor cast, ou qual foi a melhor frase. Diga pra gente que a gente vai anotar e a gente vai fazer tipo como se fosse aqueles programas de retrospectiva. Melhores momentos. Isso é pra quem é preguiçoso e tá sem criatividade. É isso aí, galera. Isso. A gente vai estar fazendo o Caramba Cast especial de um ano. Beleza? Bom, isso daí então. Vamos terminando por aqui. Mais um cast 49, 49º. Está chegando o 50º. Tranquilo? Hasta la vista. Fui! Eu sou um caster. Caralho, eu tô com 60, porra. Edita isso. Ah.